Cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Ora então, sejam bem-vindos aqui a mais um Cá se fazem, cá se tocam no FM da Banova, em pleno mês de agosto. E dizia aqui na semana passada, a propósito do disco de Joana Rios, de que agosto também é um bom mês para falar de fado. Não há mês nenhum que seja específico para o fado, mas digo isto porque é bom que, efetivamente, as pessoas que estão cá, da diáspora, tenham acesso, como podiam tê-lo também através da nossa emissão online, mas enquanto cá estão, perceber aquilo que se vai fazendo. Mas eu, como dizia isto, estava algo errado. E digo isto porque, ouvindo o disco da Marta Pereira da Costa, o disco que está em destaque esta semana, falar de fado tem uma noção de que está correto, mas ao mesmo tempo é redutor. Estamos muito longe de falar só de fado. E com esta ideia vos digo para que não pensem que este programa é dedicado ao fado. É dedicado a um instrumento que não pode faltar ao fado, a guitarra portuguesa, e é uma excelente executora desse mesmo instrumento. Podemos dizer, ou que julgarmos saber, a única que o faz de um modo profissional, e dizer que o faz em Portugal também é dizer que faz no mundo inteiro, uma vez que é um instrumento de eleição da música em português. Mas claro que habituámos-nos sempre que, no caso fazem, caso tocam, temos sempre o mentor do projeto para falar. E hoje, com a Marta Pereira da Costa, não é exceção. E, ainda que seja via telefone, temos o grato prazer de a receber aqui na Rádio Boa Nova. Antes de mais, bem-vinda, então, aqui a Oliveira do Hospital. Olá, muito obrigada pelo convite. O prazer é todo meu em estar aqui à conversa e poder falar um pouco sobre este meu projeto, o meu disco. Thank you. quando falou que eu era a única profissional a tocar guitarra portuguesa, eu costumo sempre frisar que é no fado, porque realmente somos duas mulheres que tocamos guitarra portuguesa, sou eu e a Luísa Amar, que foi a mulher do Carlos Paredes, e temos percursos bastante diferentes. No fado, sim, eu posso, eu percebo que eu faço questão de frisar sempre no fado, faço questão de dizer que sou a única mulher a tocar guitarra portuguesa profissionalmente. Mas quando englobamos assim no conceito da guitarra portuguesa, já somos duas, eu e a Luísa Amar. Pois bem, eu fiz aquele aviso à navegação para falar que este disco vai, na minha ótica, bem além do fado. Pois, a ideia era mesmo essa, exatamente. A ideia era não atingir a guitarra portuguesa ao fado e às guitarradas, porque eu acho que a guitarra tem um potencial muito maior do que esse, não se cinge só ao fado e ao acompanhamento do fadista. E discos de guitarradas, há discos belíssimos que foram gravados por grandes guitarristas. Então a minha ideia era fazer uma coisa nova, acrescentar alguma da minha música que fui compondo, e levar a guitarra portuguesa para outros sons para além do fado, levar também para a música portuguesa, para o jazz, para a world music com algumas parcerias estrangeiras. Então foi assim um caminho um pouco arriscado, que ainda estou aos poucos a receber o feedback, mas acho que é importante seguirmos novos caminhos e não fazermos aquilo que já foi feito, porque há coisas bem feitas e o que é importante é fazer coisas diferentes. Essa é a ideia. Deixou então com o mote para várias direções da nossa conversa e vamos tentar não deixar escapar nenhuma. Já o confessei há um bocadinho em off que tem o Condão, lançou o disco a 13 de maio. curiosamente, dia do meu aniversário. Portanto, não podia deixar de estar aqui connosco. É um bom dia. No caso, faz, tem sido, graças a Deus. Enfim, lançado deste dia dedicado a Nossa Senhora de Fátima. É um disco que celebra não só a lusofonia, mas a música do mundo. E digo isto porque é dos discos que mais prazer me deu ouvir nos últimos tempos, mas também de investigar. Porquê? Porque vem trazer aqui participações para os incultos, como é o meu caso, me procura saber quem são estes seus convidados. Pelo menos há uma de quem nunca tinha ouvido falar. A Sara Tiba e o Richard Bonas são nomes não muito conhecidos. No caso, né? Do Richard Bonas não é o caso, porque enfim, já conhecia discos musical, do Chico Corea. É um nome muito público, em comum, ninguém sabe quem é. Conhecia dos discos Chico Corea e do Pat Metheny, portanto, que gosto particularmente, efetivamente já o conheci desse trabalho. É um baixista de mão cheia, não é? Ele é um baixista de mão cheia, mas toca tudo e canta e toca piano. E toca os instrumentos todos. Aliás, diz-se naquele corpo circula a música. Diz-se com uma piada que é das pessoas que parece que aprende a tocar só de ver os instrumentos. Eu já ouvi uma crónica a propósito de um disco dele que ele aprende, e isso leva-me a perguntar-lhe. Ele olhou para a guitarra portuguesa. Olhou para a guitarra portuguesa, pegou nela e tocou, e eu fiquei parva, a pessoa me pôr dentro de um saco e ir-me embora. Como é que é possível ter aquele entendimento, aquele instinto musical tão forte, tão desenvolvida, há músicos que são muito pesados e realmente poder privar com ele assim de perto foi importantíssimo, foi ótimo, aprendi imenso tanto na gravação do tema como depois no convívio depois quando fomos gravar o videoclipe a Paris, a casa dele, ao estúdio dele também, aprendi imenso nesses minutos, nesses dias que tive com ele. E poder estar com um músico dessa dimensão e já com essa experiência é impagável, é incrível, é muito bom. E a pergunta que se impõe é esta: e chegar a estas pessoas foi fácil? Foram encontros. O Richard Bonnat eu conheci-o cá em Portugal há 2 anos. Ele veio cá para um workshop e para uns concertos. Uhum. E eu sou muito atento ao que vai acontecendo e tudo o que posso vou aparecendo e para aprender o mais possível. E nesse workshop consegui falar com ele no fim. E com a maior das lápides disse que tocava guitarra portuguesa, que não era muito comum mulheres tocarem guitarra e que estava a pensar gravar um disco e gostava imenso de fazer uma parceria com ele, se ele teria disponibilidade. E ele na brincadeira perguntou-me: "How good are you?" E eu disse: "I'm the best man." E ele começou a rir. E então depois trocámos contactos e fiquei-lhe mandar músicas. Ele gostou muito de uma música de um grande amigo meu, que é o Rogério Charras, que uhum. quando soube que o Richard Bonnat tinha escolhido a música dele, nem queria acreditar. E ele gostou muito dessa música. Depois começámos a pensar nos arranjos e a montar o tema. E ele no ano seguinte veio cá novamente a Portugal para mais 3 concertos e no dia de folga dele fomos até ao Porto, ao Boom Studio, e gravámos. Ele em 2 takes transformou a música numa coisa incrível. A música já estava com um arranjo muito bom do Filipe Raposo, mas ele pegou no baixo, montou uma ata de takes, pôs uma ata de vozes, começou a criar ali do nada e nós estávamos todos a tentar absorver ao máximo aquilo que ele estava a fazer. E foi muito giro, foi muito bom. Rogério Charras é um nome bastante conhecido aqui na Boa Nova, também esteve aqui há dias no lugar onde está agora a Marta, a propósito do seu último grande álbum amigo, também. Grande músico, o álbum está fantástico. Tenho vezes de poder também participar no álbum. Na altura tínhamos anunciado com o Rogério Charras que iríamos bater-lhe à porta também para falarmos consigo a propósito do seu álbum. Sim. Já tinha sido pré-anunciado. Depois falamos aqui das parcerias e então há pouco dizia-lhe que havia uma que de facto me obrigou a procurar, com prazer, porque obrigar de, é sempre um gosto de procurar alguma coisa nova. E ficou espantado com a voz desta mulher. Fabulosa. Incrível. Antes de mais, nós estamos habituados, infelizmente, que do Irão poucas notícias bem boas, pois. E enfim, temos que adocicá-la, temos que dizer que é uma voz persa, para que não se fale em Irão, se calhar, e temos de facto uma voz excelente, que de algum modo é um outro instrumento que está associado aqui neste lindíssimo tema. A ideia é uma conversa entre as duas, entre duas mulheres, eu através da guitarra e ela através da voz dela. Isto surgiu porque ela vive na Austrália. Como no Irão as mulheres não podem cantar, não estão autorizadas a cantar, ela tinha o sonho de ser música e cantora e teve que sair do país. E fui para a Austrália trabalhar e estudar e num festival de música o Diogo Clemente estava lá com a Carminho a atuar e conheceu a Tara Tiba, ela pediu para o Diogo a ouvir. E acho que foi assim um momento incrível. Ela no meio do festival descalçou os sapatos, gravou os pés na relva, começou a cantar, tudo o que estava à volta parou e ficou parvo com a voz dela. E o Diogo disse: "Amanhã no meu quarto hotel eu trouxe um estúdio portátil, eu quero gravar-te." E foi daí que surgiu este tema Moon. Ele gravou uma data de takes, começou logo a ter imensas ideias e a pensar que seria uma coisa interessantíssima para fazer comigo. Apresentou-me o tema, explicou o que é que pretendia que eu fizesse e pronto, e surgiu este tema, que eu acho que é um tema incrível, muito intenso, e acho que as reações podem ser variadas. Pode haver quem adore este tema e que fique realmente muito marcado emocionalmente por ele, e também pode haver quem estranhe, quem ache isto uma sonoridade totalmente diferente e não esteja preparado para ouvir. Mas eu devo mesmo arriscar e metê-lo no disco, porque acho que fazia todo o sentido. من اون ماهم کندر لا مکانه مجو بیرون مرا در این جا Peace. Se no momento em que iniciámos a nossa conversa tinha que fazer aqui um aviso à navegação, neste momento que as pessoas já estão a ouvir a música, já perceberam porque eu digo que este não é um disco virado só para o fado, mas sim um disco virado muito para o mundo. Portanto, estamos esclarecidos quanto... para a guitarra portuguesa. A ideia é a guitarra portuguesa ser o elemento central disto tudo, todas estas músicas tão diferentes, ter a guitarra portuguesa sempre muito presente, porque isto tem que ser um disco de guitarra portuguesa, não de fado, não de música portuguesa, é deste instrumento. Era essa a ideia. Aquilo que eu queria dizer com este introito é isto. Será que nós, neste momento, começamos a assumir o quão bom é a nossa música, não é, dos nossos instrumentos, e que o que precisamos aprender a isto é mostrá-lo ao mundo, fazer um pouco como aconteceu com, desculpa o exemplo, mas é aquilo que me veio à memória, a cítara, que de algum modo os Beatles vieram a dar-lhe outra visibilidade, não é, ao incorporar na sua música, e que depois de repente passou a ser um instrumento vulgarizado, mas pelo menos torná-lo lembrado para o tipo de música. Eu acho que nós temos que valorizar aquilo que é nosso, não é uma luta fácil. Até digo, especialmente em Portugal, é muito difícil fazerem-se concertos instrumentais, onde possamos mostrar bem os sons e os timbres dos nossos instrumentos, e temos os instrumentos cordofones incríveis, com sonoridades incríveis. A minha luta é pela guitarra portuguesa. Há muito poucas rádios que passam instrumentais, por exemplo, gostam de ter sempre uma voz. Vamos à televisão fazer a promoção deste trabalho, pedem sempre um tema cantado. Mas porquê? Porquê que não conseguimos educar o público? Porque se calhar o público até seria receptivo claro a isso. Que sim, temos que claro lhes dar estas sonoridades e não ter sempre uma voz e os instrumentos passarem para segundo plano. São coisas diferentes. Então a minha luta com este disco é dar voz à guitarra. É dar voz cá em Portugal e levar este disco para fora, para levar o nosso som, levar o nosso timbre tão português da guitarra portuguesa para fora, e depois se calhar que venha a ser reconhecido mais tarde cá em Portugal com outros olhos. É aquilo que eu espero. Ah, mas aqui a Marta agora está-nos a dar uma lição, que é aquela que infelizmente vamos todos conhecendo um pouco. Parece que as coisas só têm, só alguém dá qualidade cá dentro quando alguém lá fora já o fez. Infelizmente tem acontecido assim, não é? Deveria ser ao contrário, deveria ser o nosso país ajudar-nos a promover lá fora. Mas não. Muitas vezes fecham-nos as portas cá dentro e há alguém mais desperto lá fora, e depois há uma oportunidade que surge e que temos que agarrar, e depois voltamos cá com outra posição e já somos recebidos de outra forma. É assim, temos que tentar de todas as formas, é o que eu digo. O mais importante é fazermos aquilo que gostamos com perseverança e com muita paixão. Isso tenho a todos os dias. E depois os resultados virão, seja lá fora, seja cá dentro. As coisas a seu tempo vão de acontecer quando estamos muito empenhados naquilo que fazemos. Thank you. Mas a Marta está a desafiar-nos a todos. É uma jovem com 33 anos. Sim. Com isto quer dizer, imagine como, enfim, aquela personagem que já Camões aludia a eles, os velhos do Restelo. E agora, de repente, começa a ser uma mulher a tocar a guitarra portuguesa. E a misturar aqui o jazz pelo meio e uma voz persa e tal. Que também há de haver essas opiniões. Tenho que estar preparada para tudo, mas espero que também haja quem goste, não é? Não dá para agradar a todos. Claro que sim. Mas tenho ideia também que, felizmente, os velhos do Restelo, talvez se dados os tempos, enfim, ou então já ficaram de tal maneira velhos que já não têm opinião, que hoje em dia já é possível, também por fruto de outros que antecederam assim e agora o próprio seu próprio trabalho, que cada vez mais as coisas são horizontes mais abertos e que nos permite fazer todo o tipo de fusões. Sim, eu acredito que há muito mais abertura para essas fusões e para inovações. Mas há sempre esses velhos do Restelo e há sempre essa crítica. Mas como é possível, como as portas estão mais abertas para podermos fazer coisas diferentes, há que arriscar e esperar outros feedbacks mais positivos se acreditamos naquilo que fazemos. Este disco eu sei que há de ter sempre uma crítica positiva e uma crítica negativa. Há de haver quem diga que a guitarra portuguesa tem que estar ligada ao fado e que isto não é, é uma coisa diferente. Claro que é uma coisa diferente, o objetivo é esse mesmo. O objetivo foi introduzir outros instrumentos, foi ter o acordeão, ter a percussão, não é uma coisa pop, nem, mas a percussão dá balanço, nós também temos percussão na nossa música portuguesa e a ideia foi essa mesmo, foi juntar uma percussão, um balanço de português, por exemplo no tema do Folia, que é um tema de jazz do Mário Lajinha, as batidas que lá estão na percussão são umas batidas muito portuguesas, a ideia era mesmo juntar o tradicional da música portuguesa com o jazz, fazer a inovação, fazer a fusão da inovação com a tradição. Tentámos isto, há muitas coisas que estão aqui por baixo que as pessoas quando ouvem não se apercebem, mas o disco foi todo muito, muito pensado e com o objetivo de tudo fazer sentido. E depois, claro, que o objetivo é que seja bem aceito pelos mais entendidos e também pelas pessoas que simplesmente ouvem sem entenderem muito, mas que gostam, que também lhes toca aquilo que estão a ouvir. Thank you. emoções. Veio juntar ainda aqui há pouco, para que não fique em falta, o Pedro Joia, um grande instrutor de guitarra, na voz ainda o Rui Veloso, o Camané, a Dulce Pontes. Todos convidados de luz, que eu nem sei bem como é que tive a sorte de os encaixar tudo no meu primeiro disco. Ah, isso não há de ser só sorte, também há de ser algum mérito, e isso leva-me a perguntar também dizer isto mesmo. Tem a noção que entre os seus pares, digo isto em relação aos músicos, toda a gente sabe quem é Marta Pereira da Costa. O que falta mesmo é, de algum modo, fazer chegar a sua música, enfim, à população. Sim, eu tenho essa noção. Eu tenho a noção que no meio musical, que as pessoas vão sabendo, que às vezes podem não identificar o nome Marta Pereira da Costa à guitarra portuguesa, mas se lhe dizem que é uma mulher que está a tocar a guitarra portuguesa, a maior parte das pessoas sabe quem é. E já ouviu falar e já suscitou alguma curiosidade. Infelizmente ainda não consegui passar o meu trabalho para o público em geral. É aquilo que eu tento fazer agora com o disco cá fora e com a promoção junto das rádios e das televisões, é dar-me a conhecer para que o público em geral consiga me conheça e tenha a oportunidade de ouvir e de seguir o meu trabalho. Outro lado do monte, entre o cipreste e a fonte, cheguei à casa encantada. No grande salão vazio, as janelas dão para o rio e as portas não dão para nada. Ao colo de um ancião, à sombra de um gavião, conversava com a lua e à luz de uma lamparina dançava uma bailarina muito branca e toda nua. Um palhaço de joelhos, deformado pelos espelhos, fazia rir o anão. Ao cimo da escadaria, a princesinha dormia, velada pelo dragão. Numa bandeja de luz, o menino de capuz serviu-me a água da fonte. Eu fiz a minha morada naquela casa encantada do outro lado do monte. Claro que o fenómeno da gravação para seguir não era nada escuro, porque já vinha participando com muitos outros discos, realmente era mais perto do Rodrigo Costa Félix, mas não só, portanto veio participar em vários discos, mas agora tem um disco com nome próprio. Isso, claro que é sempre um cartão de visita, mas essencialmente também serve para aquelas pessoas a quem ouviam tocar e de repente perguntavam e que registro posso levar para casa, e não havia. Pois, exatamente. Muitas vezes quando tocava nas casas de fado, e gosto sempre de tocar instrumentais, as pessoas, principalmente os estrangeiros, perguntavam sempre se tinha algum disco gravado, se podiam levar, e eu dizia sempre que não, que tinha o disco do Rodrigo Costa Félix, onde eu tocava, acompanhava, não eram instrumentais, mas era um fado, onde eu também acompanhava, e muitas vezes acabavam por levar o disco do Rodrigo. E, quer dizer, não é por isso, mas eu sempre quis ter um registro daquilo que eu sou agora, daquilo que eu construí neste curto espaço de tempo, apesar de já tocar há 15 anos, porque eu comecei com 18 anos, mas mesmo a sério foi desde a gravação do disco do Rodrigo, porque antes disso eu não tocava sozinha, tocava sempre com outro guitarrista, e por isso nestes últimos 4 anos eu tenho-me dedicado imenso, tenho tido imensa vontade de aprender, de melhorar a minha técnica, de compor coisas novas, e queria muito pôr isso num disco. Não estou a comparar este disco com o disco de enormes guitarristas como o do Zé Manuel Neto, que saiu agora e que está incrível, como o Luís Guerreiro ou o Ângelo Freire, mas é aquilo que eu assumo ser agora nesta fase. Eu faço isto com tanta paixão, gosto tanto de tocar guitarra, gosto tanto de poder tocar para as outras pessoas e para quem gosta de ouvir, e tinha que pôr isto tudo num disco. E às vezes até digo que o processo de gravar e de preparar o disco é melhor do que, eu não posso dizer que é melhor do que tocar em palco, porque eu adoro tocar em palco, mas é tão bom esse processo criativo de estar com músicos, de estarmos a pensar o que é que vamos fazer, o brainstorming, de experimentarmos coisas. Estava constantemente a voltar ao princípio para podermos voltar a criar e voltar a pensar em novas soluções, e gosto muito. E tem aqui vários dedos a ajudá-la. Desde logo, não posso deixar de referir o próprio Filipe Raposo, não é? Sim, o Filipe Raposo, essencial neste disco, foi o produtor musical. Foi ele que juntou toda a equipa, porque estes músicos, eu já os conhecia de nome, mas nunca tinha tocado com eles, à exceção do Carlos Leitão, que acompanhou o tema do Camané, o Fado. Mas nos outros temas, esta banda que foi criada com o Zé Peixoto na guitarra, com o Quiné Teles na percussão, com o António Quintino no contrabaixo e o Filipe Raposo no piano. Até o Filipe Raposo eu conheci-o via Skype quando lhe fiz o convite para trabalhar comigo neste disco, e depois encontrámos, tivemos uma empatia enorme, começámos a pensar no que é que queríamos de som para este disco, e ele foi-me sugerindo nomes para juntar à equipa, e fez um casting incrível. Estou felicíssima com o trabalho final. Em terra laranjeira, ainda pequenina, onde poisava o mel ao declinar do dia. Depois de te beijar a boca purpurina, um nome ali gravei, o teu nome, Maria. Depois de te beijar a boca purpurina, um nome ali gravei, o teu nome, Maria. Em volta um coração, também com arte e jeito, ao circundar teu nome, minha mão gravou. Esculpi-lhe uma data e o trabalho feito como selo de amor no tronco lá ficou. Esculpi-lhe uma data e o trabalho feito como selo de amor no tronco lá ficou. Mas no rugoso tronco eu vejo com saudade o símbolo do amor que em tempos nos uniu. Cadeia de ilusões da nossa mocidade que o tempo enferrujou e que depois partiu. Cadeia de ilusões da nossa mocidade que o tempo enferrujou e que depois partiu. E a linda laranjeira, no altar pagão do amor, que tem a cor da esperança, a cor das esmeraldas. Vão as noivas colher as simbólicas flores para tecer num sonho as virginais grinaldas. Vão as noivas colher as simbólicas flores para tecer num sonho as virginais grinaldas. Demonstrativo da sua paixão, eu não posso deixar de recuar no tempo. E recuar no tempo daquilo que li, sei que já andava pela música, bem antes, há pouco, referi os 18 anos para a guitarra portuguesa, mas começou pelo piano, portanto, sim. A música em si está na alma, está no ADN. Ai, está de certeza. E eu não resisto a fazer aqui uma pequena provocação, vai-me perdoar. Então a senhora andou a pensar na resistência dos materiais, fazer primitivas e derivadas, e hoje em dia deixa tudo isto, a senhora engenheira, e resolve dedicar-se à música de alma e coração. É, num contexto português, isso não é um grande desafio? É preciso ser uma certa loucura para fazer isso. Eu sei que tive constantemente, desde pequena, os meus educadores, os meus professores diziam que eu via um instrumento e os meus olhos brilhavam, eu só queria era tocar e experimentar e tinha alguma facilidade em aprender e gostava muito de brincar com instrumentos novos, queria aprender tudo, com uma sofreguidão enorme. E aprendi o piano, depois a guitarra clássica, ainda experimentei a percussão. Tive contacto com outros instrumentos sem ter aulas frequentes, mas a música sempre foi uma paixão enorme, mas sempre fui levada a pensar pelos meus pais que deveria ter um curso, uma profissão estável, porque a música, a vida de um músico é muito instável e insegura, e os pais não querem isso para os filhos, querem que eles vivam bem e que tenham um ordenado ao fim do mês e que estejam estáveis. E eu sempre fui adiando esse desejo, porque eu até quando fui para a engenharia sempre fui ótima aluna, estava com média de 18 e pensei, mas eu não sei o que é que eu quero ser, eu tanto podia ser engenheira como eu podia ser aquilo que eu quisesse, que eu sei que eu me ia dedicar naquilo que eu metesse, mas não havia nada que me chamasse para além da música e queria ter tirado o curso superior de música, mas o que tinha combinado com os meus pais foi primeiro fazer o curso e depois tirava novo curso de música e dedicava-me à música a seguir, a ter um curso daqueles tradicionais. Então vou para engenheiro civil, por exclusão de partes, fui para a engenharia civil e tive o tempo todo do curso a dizer que ia desistir e comecei a ter concertos e a fascinar-me com a vida noturna nas casas de fados e as viagens e tudo aquilo me fascinava imenso, mas nunca desisti, fui fazendo o curso, aliás fiz uns 5 anos também com ótimas notas e apareceu logo uma oportunidade para trabalhar e nem sequer passou pela cabeça não aceitar e continuar a estudar. Eu casei nesse ano, no ano em que acabei o curso, por isso comecei logo a trabalhar e fui adiando, até ter esse desafio do Rodrigo para gravar o disco dele. E como tive que me dedicar tanto tempo a esse disco e tive que aprender tanto para poder tocar sozinha, E foi isso que me fez, que me chamou a atenção e que me fez pensar e tomar a decisão de ter tempo, de ter aquele tempo para tocar e para aprender, e que a engenharia me estava a tirar. Eu, ao mesmo tempo, já dava aulas de piano num colégio, a minha vida já tinha os meus filhos há 3 anos, nasceu em 2009, por isso a minha vida já estava muito preenchida, e aquilo que eu mais queria fazer, que era ter tempo para tocar, estava para os buraquinhos, que eu aproveitava todos, mas não me chegava. E então decidi, pronto, fiz umas contas à vida, andei a trabalhar muito durante um ano para juntar dinheiro para ter assim alguma folga, se alguma coisa corresse mal. E felizmente parece que o universo se encarregou de dizer que eu estava no caminho certo. Começaram a aparecer espetáculos, começaram a aparecer imensas coisas, e eu senti-me muito bem, senti que finalmente tinha tomado a escolha certa e que não podia lamentar pelo tempo todo que esperei. Se calhar precisava dessa maturidade e de ter já alguma experiência de vida para tomar essa decisão, e acho que o curso também foi importantíssimo para a minha formação. Por isso, olha, foi na altura certa e estou agora a fazer o meu caminho. Pois bem. Por isso ainda estou no começo. E daqui a uns anos vai ter essa preocupação para com os seus filhos, não é? Aquela pois, que seu pai tinha, não é? Aquela que seu pai tinha e tal. E agora, e os filhos começam a pensar um dia mais tarde, bem, a minha mãe é música, tem que ser música, seguindo a analogia. Eles já gostam imenso, eles assistem aos ensaios, sabem os instrumentos todos, do ouvido conseguem identificá-los todos, os fadistas que estão a cantar conhecem tudo, já tocam comigo piano. A Constância já tem umas unhas pequeninas para tocar guitarra e eu tenho certeza que vão querer tocar. Não vou nem puxar nem para um lado nem para o outro, será aquilo que eles quiserem. Claro, assim Deus permita. Sonho em como algures li, com ondas e mar maduro, e um fado que não vivi num futuro. De destino traçado na minha sina sem fim, não sou eu quem canta o fado. Este destino traçado é minha sina sem fim. Não sou eu quem canta o fado, ele é que me canta a mim. Thank you. Agora, não queria deixar ir embora sem deixar aqui um desafio. Dizemos há pouco que havia interesse em divulgar este instrumento. Imagino que há uma banda internacional que de repente vem ter consigo e bate-lhe à porta e: Marta, queremos que venha gravar connosco no nosso disco. De onde gostaria que viesse esse desafio? Nunca passou pela cabeça pensar nisso. Não sei, Sting, gosto imenso. Acho que poderia ser uma boa fusão, quem sabe. O ex-police, daqui a uns dias, vai bater à porta. Aliás, vai fazer um contacto para mim. Exatamente, aliás ele está-me a dever, que eu tenho toda a discografia de Sting e dos Police, portanto, está-me a dever esse favor. Portanto, fique descansada que daqui a uns dias, exatamente, o Summers vai bater à porta a dizer que quero a sua participação. Bem, Marta, olha, foi um prazer falar consigo. Garanto-lhe uma coisa, que deixou aqui pontas soltas para falarmos mais vezes. Há mais coisas que gostaríamos de saber. E portanto, só falta meter a data. Eu, aliás, disse curiosamente, costumo dizer isso com o Rogério Charrá, já falámos várias vezes, já combinámos inclusive que o próximo encontro vamos fazê-lo aí numa tertúlia, a algures, aí na zona de Sintra. Temos um amigo em comum, portanto, se calhar será nessa altura que iremos voltar a falar. Está bem, combinadíssimo. Um abraço, obrigado, Marta. Foi um prazer falar consigo. Beijinho.